5556, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 099, check trem. Salvador Ciente, trip 5556. Trip 5556, solo 23, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, direita. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3520. Bom dia, TAM 3520, livre pouso 10, vento no 40 graus, 05 nós, cheque trem. Livre pouso 10, tá bastante travado, TAM 3520. Solo 31, livre à direita, táxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, pro 3, TAM 3520. Torre Bola, Patão, Oscar, Gol Fratel, estabilizado. Oscar Golf Hotel, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 062 de nós. Livre pouso na 10, hotel. Oscar Golf Hotel, seu solo 42, livre à direita e chame 1211. 1211, chamarei. Salvador, boa noite, parceria 2224. Série 2224, distantímetro no 014, continua a aproximação, reposta baixar travado. Afirmativo, reportará baixar travado. Final na sétima milha, baixada travada, 2224, estabilizando. Série 2224, tem livre pouso, pistão na zero, o vento no 60 graus, 08 nós. 2224, livre pouso. A série 2224 após o pouso, informo que se adeque para ingressar na Delta ou um backtrack na pista, negativo eco. Ciente, 2224. Eco, né, que está interditada. Sim, moto da Eco. Se o Fox e Golf está livre. Gente, a Golf está livre, porém, você vai fazer um backtrack via pista, liberará na Delta. Após ingresso Alfa, quilo para o Pat 3. Positivo. Prossiga, Papa Romeo Novembro Alfa, Fox 7. Pronto, livre essa marcha, vamos pronto, táxi. 224, solo 0500, acerto o backtrack, livre na delta, próxima direita, chama solo 121, décima 1. 211, boa noite. Estacionado para operação, está no grau Fox frente à aérea, está o... dois a bordo, o Alfa. Tem, está no grau Fox, está autorizado, está 70, som no 7, reporta para ingresso. Pois espera, reporta para ingresso, o Alfa Fox. Está pronto para direto ao Alfa Fox. Lembra Alfa Fox, estou autorizado em ingresso 17, reporta alinhada e plano, cabeceira, 17. Está lá, alinhada e plano 17, o Alfa Fox. A linha está pronta, o Alfa Fox. 9M Alfa Fox, estou autorizado a decolagem, pista 17, o vento 160 graus, 07 nós. Romeu Juliette, Alfa Índia, livre sonar, chame pronto táxi. Romeo, November Alpha Fox, decolado 06, assume controle em 119.8. Controle 119.8, senhor, bom dia, Alpha Fox. Bom voo. Grato. Norte Alfa Índia, está autorizado o táxi 7107, reposto para ingresso na pista. Romeu Juliette Alfa India, está autorizado em ingresso 117, reporta alinhado em plano cabeceira 117. Esse é Alfa Índia, estou autorizado decolagem pistão 7, o vento 1950 graus 04 nós.